música nova pra galera. Essa aqui é pra quem tá sofrendo de amor. Vai, é o nome dela. Bora com a KM. Já fumei cigarro, já tomei cerveja, já dormi sozinho aqui nessa mesa. Nada adiantou. Já te procurei nos bares da cidade, eu já te provei que é amor de verdade, mas não deu valor. Eu sei que ele te trai, que a culpa é sua, mas eu saí de casa vivo pelas ruas chamando por você. Faço agora, não consigo te esquecer. Canta comigo! Vai, não quero mais amar quem não me ama. Te imaginar com outro em nossa cama é uma tortura. Mas eu saí de casa vivo pelas ruas chamando por você. O que é que eu faço agora? Não consigo te esquecer. Eu e você. Vai, não quero mais amar quem não me ama. Te imaginar com